bom dia a todas e a todos. Eu sou o Arsmir da Silva e vou estar aqui convosco até ao meio-dia para remplacer o Jean-Pierre. E então vamos ficar aqui com muita música. Vou tentar fazer como o Jean-Pierre faz todas as segundas-feiras. Vou tentar, penso que sim. Até aqui tenho feito para o melhor, porque não há como o Jean-Pierre para estar cá sempre fazer o seu programa de Vermatin, como sempre, todas as segundas-feiras. Mas estou só para o remplacer enquanto ele está de férias. Ele volta já para a semana. De toda maneira, então, espero que gostem. E é só para remplacer aqui o Jean-Pierre enquanto está de férias. Portanto, vou tentar fazer as suas músicas para vos fazer prazer, como ele costuma sempre fazer todas as semanas. Não é bem igual, mas porque ele é um profissional, já há muitos anos que está aqui, portanto, mas ele volta já para a semana com as suas músicas e tudo cá de bom para vos oferecer. Então, muito bom dia a todos, boas férias para quem está de férias, para quem está já de volta para trabalhar. Então, boa reprise também e bom dia de trabalho. Boa viagem, se for o caso, à escuta da Radar Concierge. Eu vou tentar oferecer estas músicas todas de melhor que possível até ao meio-dia. Então vamos começar o programa com os Vandalusa, logo vem o Diniz Cruz também, e a Ruth Marlene, e o Emanuel, e muita gente, muito o Zé Amar também, já, e depois já tudo aí a seguir. Então, muito bom dia, boas férias, bom dia de trabalho, boa viagem, tudo cá de bom para vós. Voltar a rever, talvez tirasse um pouco o sofrimento que eu sinto ao tentar te esquecer. De ti guardo apenas recordações dos momentos mais felizes que passamos, aqueles em que os nossos corações nos diziam tudo aquilo que juramos. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao luar. E as vezes que me davas tinham muito mais valor que 2000 palavras, mesmo ditas com amor. Yeah, yeah, yeah. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci. Yeah, yeah, yeah. Tu foste o meu primeiro amor. Eu sempre hei de gostar de ti. Demos o nosso primeiro beijo, e da vontade louca de abraçar, seguir aquela onda do desejo. E fizemos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao ar. E os beijos que me davas tinham muito mais valor que 2000 palavras, mesmo ditas com amor. O meu primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que nunca esqueci. Yeah, yeah, yeah. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim,

namoras por SMS. Não fazes nada, só SMS. Eu gosto, mas só assim. Isso não chega para mim. Tu só namoras por SMS. Não fazes nada, só SMS. Eu gosto, mas por favor, preciso mais e melhor que um SMS de amor. SMS. Não fazes nada, só SMS. Eu gosto, mas só assim. Isso não chega para mim. Tu só namoras por SMS. Não fazes nada, só SMS. Eu gosto, mas por favor, preciso mais e melhor que um SMS de amor. Nove horas e 15 minutos e agora vamos ficar com o Emanuel depois da Ruth Marlene, logo a seguir vem o Zé Amaro e a Cecília. Muito bom dia, boa quinta-feira, boa segunda-feira e boas férias se for o caso.

padece, desce uma lua ideal, só para em mim tanta dor, dádiva tão irreal. O que dói é um beijo, boca de cena final. Tudo por amor, sei, serei um só quem viveu sabe como errei. Parado procuro o correr do teu olhar, palavras que não me dizes, tudo por amor. Por amor é que há a dor que se desfaz, era capaz de matar, de morrer por amor, tudo por amor. Rasga-se a minha paixão, que me divide em dois, eu e tu e a razão. Horas e 46 minutos e acabamos de ouvir o Beto, Tudo por Amor. Agora vamos ficar com a Susana e logo a seguir vem o JHF com Matas-me com o Teu Olhar. E depois vamos ter uma pequena página publicitária e eu volto já com muita música até ao meio-dia. Muito bom dia. Canela no teu beijo, já sei qual é o gosto da paixão.

58 minutos e acabamos de ouvir o Vitor Espadinha com Recordar. Agora é Susana e Tony Carreira. E depois vamos ter uma dedicatória. Muito bom dia. Estão em tudo o que nós vivemos. Assim é o amor. O primeiro amor que nós temos nunca deixa de estar. Sempre o vamos chamar sentimento maior. Como o vento e o mar não nos deixam para toda a vida, nunca nos vai deixar a primeira paixão sentida. Mil paixões podem vir.

Está escrito em nossos corações, cantou José Malhoa para o Jerome, da parte do Jerome para a sua mamãe. E agora vamos ficar com as Bombocas e a Coisinha Bonita. Logo a seguir vem Amor Sem Limites com o Roberto Carlos. Muito bom dia. Na minha vida.

Dona Nádia Morena com os Irmãos Verdade. Muito bom dia. Tens um olhar que me faz enlouquecer. E eu não consigo respirar ao te ver. Tu tens uma maneira de dançar. Tens essa magia que me faz vibrar. Não, não vou conseguir mais aguentar. Vou ter que fazer tudo para te alcançar. Porque eu só penso em ti, tu estás em mim. Menina, me fazes-me sonhar. Porque eu só penso em ti e tenho em mim vontade de poder te abraçar. Porque eu só penso em ti, tu estás em mim. Menina, fazes-me sonhar. És a coisa mais bonita que eu já vi. E sei que és aquela que eu preciso só pra mim. Tu conseguiste me fazer dançar. Nessa nova onda não quero parar. Sim, continua que eu estou a gostar. Estar colado a ti e ver o teu olhar. Porque eu só penso em ti, tu estás em mim. Menina, fazes-me sonhar. Porque eu só penso em ti e tenho em mim vontade de poder te abraçar. Porque eu só penso em ti, tu estás em mim. Menina, fazes-me sonhar. Porque eu só penso em ti e tenho em mim vontade de poder te abraçar. Quando este som toca, é de arrebentar. fivela, com a fivela russar. Seguir o tal, veio miudinho, a ficar grandinho, é de arrepiar. A vontade que a morena me dá. Cantaram Funanada Morena. E agora vou ficar com o Roberto Leal e o Bailinho da Madeira. E esta para a Dona Teresa que está à escuta, um grande beijinho para ela também. E tudo cá de bom. Muito bom dia para ela e para todos vós que estão à escuta. Bailinho da Madeira com o Roberto Leal. Logo a seguir vem esse, o Rarissá. Nada como tu. Bom dia. Venho sempre a ver amor, venho sempre a ver amor. Trago aqui estas coivinhas, trago aqui estas coivinhas, para amanhar para o seu jantar, para amanhar para o seu jantar. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra vendinha da Madeira. E a Madeira é um jardim, e a Madeira é um jardim. No mundo não há igual, no mundo não há igual. É filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da Madeira. Venho sempre a ver amor, venho sempre a ver amor. Trago aqui estas coivinhas, trago aqui estas coivinhas, para amanhar para o seu jantar, para amanhar para o seu jantar. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar para a gentinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da Madeira. Deixai passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar pra gentinha da Madeira. Deixai passar esta linda. muita brincadeira que a gente vamos bailar pra vidinha da Madeira. Foi Bailinho da Madeira com Roberto Leal para a Dona Teresa. E agora vamos ficar com Larissa, Nada Como Tu. E logo a seguir vem Chora no Meu Colo com a Agatha. Muito bom dia. Y'a les consoles sans fil, Luigi et Mario. Y'a les coquilles, des fils retardés par les Zemmour et Nolo. Y'a le miel et les abeilles, les sucettes à la nuit, la crise. Il y a l'or et l'argent, la bourse et New York en taxi. Il y a les bonnes et les mauvaises choses, les bombes et les bouquets de roses, de tout pour faire un monde. Et cela me rappelle que no one had a comme tout. Il y a les slims et les boubous, bien les anorexies et les gros. Il y a les bobos, les tocards ou les babos. Le Père Noël et son Coca-Cola, la Saint-Valentin, le pouvoir d'achat, Barack Obama, le pape et Pia. Voir vieillir ses parents, les vacances, le foot, les souvenirs d'enfants. Mais devant tout cela, tout me rappelle qu'il n'y a rien comme toi. Du coton et ton papa qui te protège. No one had a comme tu. No one had a comme tu. No one had a comme tu. No one had a comme tu. No one had a comme toi. No one had a comme tu. No one had a comme tu. Choro, ai choro. te doa. Não podes mais, choro como eu choro quando me magoas. Pois se afinal, dói mais a quem guarda tudo para si. Porque não repartes tua dor por mim? Sou tua mulher e não outra pessoa. Se queres gritar, grita no meu colo que ele não diz nada. Vai-te escutar como tu me escutas quando amargurada. Porque afinal, a natureza fez-nos tão iguais. Às vezes uma lágrima quer dizer mais do que uma vida cheia de palavras. Quero ser o teu colo, o teu regaço amigo. Dividir tudo contigo, contigo. Sabes bem, quando preciso nem sequer imploro. É no teu colo que eu choro. Horas e 53 minutos, acabamos de ouvir a Agatha. E agora vamos ficar com o Augusto Canário, com o Duro da Carochinha. E logo a seguir vem a Nélia com a Sangria. Muito bom dia, boa segunda-feira, boas férias se for o caso, boa estrada e tudo cá de bom para vós. Muito bom dia, escutador arcanciano. Carochinha com a sua vassourinha estava varrendo da sala para a cozinha. Que sorte teve essa linda carochinha, logo encontrou uma bela moedinha. Muito animada por só os gritos na casinha, quem quer casar com a linda carochinha? A bicharada pôs-se logo em filinha para agradar à linda carochinha. Yo, yo, yo, vai de carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, vai de carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, vai de carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, vai de carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Daí o cavalo não serviu para casar, porque o cavalo só sabia relinchar. Veio o burrinho, mas não lhe soube agradar, porque o xerife só lhe sabia zurrar. Veio depois o cão, mas ela foi-lhe a andar, o cachorrinho só lhe sabia ladrar. Veio depois o porco, mal cheiroso e a fuçar, não lhe serviu, só lhe sabia roncar. Yo, yo, yo, barre carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, barre carochinha bonitinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, barre carochinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. Yo, yo, yo, barre carochinha bonitinha. Yo, yo, yo, da sala para a cozinha. O ratão

E depois do Kuduro, vou ficar com o Lento e o Daniel Santa Cruz. Muito bom dia, logo a seguir vem Adriana Lua com Você é o Meu Mundo. Muito bom dia a todos. Sabes que te quero a morir, que no soy de espaventos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ay, espérate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento, dame lento así con todo sentimiento. Ven, camenina, no me dejes lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. No me sueltes. La música se adueña de mí. Yo me pierdo en tu cuerpo. Tú me quemas con tu fuego. Cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, me dejando en mi camisa una ruta de besos que me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Bailame lento así con todo sentimiento. Ven, camenina, no me dejes lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. Los dos en un solo. Comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Tudo que eu quero na vida é sempre amar você. Sem você eu fico perdida. Não dá pra esquecer. Você é aquele meu mundo. De mim, não dá pra viver sem sentido. O amor é assim. Sonhei pra mim. Você é meu romance sem ter fim. Eu quero te provar que sei amar e viver essa paixão. Você é meu abrigo, eu quero abrir o seu coração.

Carro por Amor, cantaram os Nénamos. São 11 horas e 45 minutos e agora é a Fabián e a Joani. Tu seus momentos. Tu sei, mamão, vá lá, assim é que é. Na verdade, Fabiani Juanmi. Tu sei, mamão, com na verdade, jamais n'oublierai, ni renierai le passé. Remonter le temps, quand on s'est aimé, n'aurait pas de sens et n'aurait rien pu changer. De toutes ces nuits que l'on a passées, l'amour est un présent, je ne peux l'effacer. Pourtant, je pense qu'il est temps de tourner la page et d'aller de l'avant. Sais-tu que la flamme s'est éteinte à présent? Oh, eh, oh, olvídame, mi amor. Oh, eh, oh, ya se sanó el dolor. Dis encore que le passé si fort que tous ces moments qu'on a partagés, jamais je n'oublierai ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens, il n'aurait rien pu changer. Il disait, disait, disait assis, tourner la page et tout effacer. Je veux simplement te raisonner. Ça sert à rien de s'imaginer tous les deux et faire comme si on s'aimait. À quoi bon ressasser le passé, recommencer vers les mêmes erreurs, alors qu'il reste encore des rancœurs. C'est la triste réalité. Oh, eh, oh, olvídame, mi amor. Oh, eh, oh, ya se sanó el dolor. Oh, eh, oh, je te le dis encore que le passé est si fort que tous ces moments qu'on a partagé, jamais je n'oublierai ni renierai le passé. Remonter le temps quand on s'est aimé n'aurait pas de sens, il n'aurait rien pu changer. Nunca olvidaré que me enamoré tous ces moments. Oh, oh, tous ces moments. Tous ces moments, cantou Fabián e Joani. E agora vamos ficar com a Romana e assim é que tu me levas. Muito bom dia. Sempre que tu és culpado das sangas do nosso amor, lá cantas o mesmo fado, aquele que sei de cor. Dizes coisas carinhosas e passas aquele mel. Tantas mentiras gostosas que entram na minha pele, transformas em mar de rosas a tua culpa cruel. E assim é que tu me levas, e assim é que eu me vou, com beijos e com carinhos e palavrinhas de amor. E assim é que tu me levas, assim eu te dou perdão, com tudo que tu me fazes não te digo mais que não. E com carinhos e palavrinhas de amor. E assim é que tu me levas, assim eu te dou perdão, com tudo que tu me fazes não te digo mais que não. Sempre que tu és das zancas do nosso amor, lá cantas o mesmo fado, aquele que sei de cor. Dizes coisas carinhosas e passas aquele mel. Tantas mentiras gostosas que entram na minha pele, transformas em mar de rosas a tua culpa cruel. E assim é que tu me levas, e assim é que eu me vou, com beijos e com carinhos e palavrinhas de amor. E assim é que tu me levas, e assim te dou perdão, com tudo que tu me fazes não te digo mais que não. E assim é que tu me levas, e assim é que eu assim é que tu me levas e assim é que eu me vou. Com beijos e com carinhos e palavrinhas de amor. Ai, e assim é que tu me levas e assim eu te dou perdão. Com tudo que tu me fazes não te digo mais que não. Que eu sou teu único amor, baby. Era só janjão quando tu dizias que serias sempre a minha, baby. Era só janjão, tu dizias que me morras, que me adoras, baby. Era só janjão quando tu dizias para pedir a tua mão. E o que faço eu se não tenho o teu carinho? E o que faço eu se não tenho o teu beijinho? Faço eu, se não tenho aonde eu te encontrar. O que faço eu, se não tenho aonde reclamar? Me diz porquê, pelo amor de Deus. Sabes que eu amava-te de coração. Eu não mereço, eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do janjão. Eu não mereço, eu não mereço. Oh, oh, oh. Juro, eu não mereço, baby. Não, eu não. Eu juro, não entendo, baby. Parece coisa de outro mundo, sweetie. E se for voodoo, quebra esse feitiço, que é a minha boo. Porque eu amo, oh, amo demais essa mulher. Que posso fazer? E o que faço eu se não tenho o teu carinho? E o que faço eu se não tenho o teu beijinho? E o que faço eu se não tenho aonde eu te encontrar? E o que faço eu? Diz-me aonde reclamar. Me diz porquê, pelo amor de Deus. Sabes que eu amava-te de coração. Mãe, vou a Marte, questão resolvida. Método descarte, vi. Sou deste jajão, like Zé Calanga. Nes honesta não, muito menos franca. Que tamanho hipocrisia tu tens? Nada a ver com Pedro, mas pensaste nos bens. Mama, matéria, não é seria. Nosso amor morreu, de bingue-lê. Vou tirar o pé, já se pererê. Pelo amor de Deus, sabes que eu amava-te no coração. Eu não mereço. Eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do jajão. Eu não mereço. Eu não mereço. Chora, me esporte, pelo amor de Deus. Sabes que eu amava teu meu coração. Chora, eu não mereço. Eu não mereço. Chora, não mereço. Chora, eu foi muito mereço. Pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do jajão. Chora, bate de coração, eu não mereço. Eu não mereço. Foi muito pior que bala de canhão, de princesa pra rainha do jajão. Eu não mereço. Eu não mereço. Oh, oh, oh. Foi o Janjão com Mr. Jack. E agora vamos terminar o programa com o Joaquim Cine e o Zimbabwe. Então,